Goma 754, obrigado. Azul 4076, desça para 3 mil pés, azul 0 deserto. 3.020, 4076. Estando com 700 pés, objeto 6721. O objeto 6721, livre pouso, pistão a zero, ventou no 60 graus, 10 nós. Livre pouso, 6721. Do 4463, visual com tráfego na final. Após passagem do tráfego, ali mantenho no zero, azul 4463. Objeto 6721, solo 24, livrando a direita, solo 121, desce uma nave. Uma boa tarde. 219, boa tarde. Salve Salvador, boa tarde, objeto 6721. 6721, boa. Prossegue via alfa, Juliette. Prossegue via alfa, reportante da Juliette. Via alfa, antes da Juliette, 6721. 4463, livre decolagem, vento 160 graus, 10 nós. Livre decolagem, a malha, 0 voo no nós, passou. Ponto de espera 136, 1.020 centímetros. Resumo, ingresso via Juliette pro 4. Siguiente posição. 4. Via Juliette pro 04. Siga aquilo que é Terra. Quebec Serra para Proscópia? Desça para 2 mil pés, azul 476, reporte estabilizado, localizador, assim, para o final, 12 milhas. Airbus 320. Controle 120, décima 8, uma boa tarde. 208, boa tarde, quanto foi na frente? 0123, autorizado. Saída da EL. Azul 4463, contato radar na decolagem, sua para o nível de voo 160, saída da EL, líder. 6, Dael Ledo é 160, 4463. Gente, Hotel Lima Tango, uma gama escuta a guarda, por gentileza. Hotel Lima Tango, seu plano para mim encontra-se vencido. Já foi apresentado alguma DLA? Nessa, 3144. Tá, 3144 completa aqui na torre, 1 ou noite desse momento. 186 vai chamar, obrigado, Sérgio. Salvador, muito boa tarde, eu tanto 3144, estabilizado dele, é só no 0, baixo travado. Então 3144, reporte visual, teto estimado 700 pés, sobre o campo agora somente chuvisco e pista molhada. Ok, a gente tá a 1300 agora avistando. Então 3144, livre pouso, vento 160 graus, 10 nós. Livre pouso, 10, tá 3144. Bora. Gol no 941, desça para 2 no pés, ajuste no 020. 2000, ajuste no 020? Afirmativo. Para a torre. Tio Quebec Serra Livre Táxi, chame para ingresso, pistão no 7. Estabilizou, Azul. Azul 476, completa, chame torre 118 decimal meio. 8-6, até daqui a pouco. ONU 754, está autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS, reporte estabilizado, ONU 754. Quebec Serra, livre ingresso, reporte alinhado e pronto, pistão 7. Salvador, bom dia, Azul 476, passando Simbra, baixar essa base. Azul 4076, mantém aproximação, guarde pista livre, último tráfego avistou no 1300 pés, sobre o campo chuvisco. Gente, 4076. Gente, são 3895, mantém o ponto de espera. O 490, relacionado para o táxi. Estamos com 49 a bordo, 4 horas e 15, Salvador alterna. Alfa, ponto de espera 18.6, obrigado. Webjet 6741, portão 10, Banja Tuna. Já acontece no final? Após passagem do tráfego na final, ele mantém no 0, TAM 3895. Azul 4076, vento 170 graus, 12 nós, livre pouso, pistão 10. Livre pouso, 4076. Padouro, tá 3144, ligou a pista. Prossegue via Alfa, vai manter posição antes da Juliette, tá 3144. Alfa, manter posição antes da Juliette, outro 3144. Azul 4463, chama Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. Circula 3325, obrigado. Salvador, voltinho ao Tripe 52240. Tripe 5240, acendo identificação, chegada Mari, desça para o nível de voo 060. Acendo a identificação, chegada Mari, descida para o 060, 5240. 5240. DZ3, voo direto Dona. Direto Dona, 3283. Azul 490, mantém o ponto de espera. Azul 4076, solo aos 33, solo 121, decimal 9. 219, solo 4076. Então 3895, livre decolagem, vento 160 graus, 10 nós. Do 5240. 24, mantém. Chamada da Juliette. Alfa antes da Juliette, 4076. LS Gol 754. Bono 754 completa, chama a torre 118 decimal meio. Com a torre 186, obrigado. Bono 941, reporte estabilizado no operador. Vai reportar estabilizado, Bono 941. Decimal 8, uma boa tarde. 208, igualmente. 1020. Então 3144 vai ceder passagem ao tráfego da web após ingresso via Juliette pro 10. E após o FX para o 10. Desça para 2000 pés, ajuste 1023. 2000 pés, 3283. 5240, desça para o nível 050. 050, 5240. Colos 35, controle 120, decima 8, uma boa tarde. 208, boa 3, 2, 9. Boa tarde, Gol 754, do Simpra, contra embaixo e travado. 1754, vento 150 graus, 12 mais, livre pouso, pista úmida. Livre pouso na 10, Gol 754, obrigado. É o Leda, após direto, Porto Seguro. Então, 3895, contato radar na decolagem, superou o nível de voo 340, saída da Euleda. 340, pode falar de voo direto Leda, 329. Voo direto Leda, então 3895. Voo direto Leda, 329. Tomador, 4076, vai ingressar via Juliette para o 3. Juliette para o 3, 4076. Só para a descida. Controle Salvador, muito boa tarde, passageiro 2230, escuta. Está mantendo ainda 190, autorizado depois, dito descida até o 110, livrando 190, cara. Está mantendo para o 140 de informações. Saiu 2230 para identificação, desça para o nível de voo 070, chegada a mão. 070, chegada a mão, aparelho 2230. Objeto 6741, não mantenho o ponto de espera. Está estabilizado, voo 1941. 1941, completa chame a torre 118 desse momento. 186, voo 1941. Então, 3283, está autorizado para o ILS e a porta estabilizada. Autorizado para o procedimento, contará 3283. Torre, boa tarde, voo 1941, está passando externo, está embaixo travado. Boa tarde, voo 1941, mantenha aproximação, aguarde pistão no zero livre. Atento para 0, 1, 9, 4, 1. Descida para 3.000, o 5240, tem o mesmo notícia, azul. Quilo Quebec Serra, controle. Quanto por seu sinal de pouso? No livre pouso, pista 1-0, vento 1-60 graus, 1-4-9. Livre pouso 1-0, voo 1-9-4-1. Objeto 1741 no visual com tráfego nacional. Após a passagem do tráfego, ele mantém 1-0. Objeto 1741. Trip 5490 decolou aos 40, controle 120, décima 8, uma boa tarde. 108, boa tarde. Controle ao Trip 5490, boa tarde. Trip 5490, contato radar, estou para o nível de voo 200, sai da mão. 200 na mão. Lista de clientes, aqui no Quebec Serra. Tá 3804, veteração para o final LS, curva direita para o 050. descendo para 2.000 pés, ajuste no 020. 050, 2.000, 1.020, 32.04, confirma o limite. Limite será o localizador. Ok, pro 050, descendo para 2.000, limite ao lock, 3204. No localizador, tá 3283. 3283, completa aqui a minha torre, 118 desse Palmeiras. 286, boa tarde. Controle Salvador, voo no 924. Voo no 924, acione a identificação, estou autorizado a chegar da Mari, desça para o nível de voo 050. Identificou a chegada da Mari, confirme 070. 050. 050, voo no 924. 07 Bravo Delta, ideal de descida. Papatango Juliette Bravo Delta, desça para 1.500 pés, ajuste no 020, reporta para IP. 1.500, 1.020, 3895, chame agora o centro Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. 25, 1.335, 2. 2. Falta já a chegada da Bonf, voa na proa de Alagoinha, se reporta para a descida. Boa, prossegue via Alfa Juliette para meia dúzia. Autorizado o táxi de Alfa Juliette pro 612, voo 941. Passar 2230, está efetuando algum tipo de desvio, confirme? Afirmativo, a gente tem efetuado desvio já nas últimas 80 milhas, ainda mantendo pro agora de 1935, estamos trazendo. É, 83. Passaria 2230, desça para 3.000 pés, ajuste no 020, reduza para 2209. A gente descendo para 2.000 pés, ajustado a 1.020, 1.020, reduzindo para 200, não, é 200, passaria 2230. São 3283, livre pouso, pistão na 0, vento 1.70 graus, 1.09. Livre pouso, pistão no 0, TAM 3283. O Objeto 6741, decolou aos 44, controle 120, décima 8, uma boa tarde. 208, obrigado. Tchau. Controle Salvador, boa tarde, Objeto 6741, cruza 2.000 pés. Web... 6741, contato radar, sou para o nível 340, saída mão, corrida, saída da Aleta. Gente, podemos voar a Aleta para ele dar uma formação aqui? Sim, livre. Voando Aleta, obrigado. Trip 5490, vou direto MOM. 490, direto MOM, tá ficando à esquerda só para evitar a formação, senhora. Sim. Obrigado. Controle, boa tarde, com 600, passa 1750, com a Quebec. Voo no 600, essa identificação, está autorizado a chegar da Mari, desça para o nível de voo 060. 060, identificou a Mari, o 600. Passaria do 2230, redução para 1809. Reduzindo agora para 180, mais 1920, passaria 2230. O TAM 3804, nessa proa está autorizado a interceptar o localizador, reporte estabilizado. Positivo, mantenha a proa para interceptar o localizador, já autorizado, TAM 3804. Estabilizou 5240. Tipo 5240, completo, que é torre 118, decimal 6. 1186, 5240. É Lima Tango Livre Táxi, chama para ingresso na pista no 7. Torre, o 35240 estabilizou, baixa o travou. 35240, mantém a aproximação, guarde a pista livre. Aguarda. Bruno Foxtrot, tá 3283. Então 3283, solo aos 46, solo 121, décima 9, boa tarde. 219, boa tarde. 35240, livre pouso, vento 180 graus, 12 nós. Livre pouso, 5240. 223, prossegue de Alfa Juliette, remoto 1-3. Alfa Juliette para remoto 1-3, tá 3283. Para o curso localizador, curva direita para o 075. 075 para o localizador, né? Essas coisas nunca funcionaram para decolagem. É o 18 da próxima. Gente, eu ainda não posso, o seu plano, autorização não pode ser, dada, mas confirme o destino, por gentileza. Fortaleza. Prepara Momo Frote. Passaria do 2230, pode interceptar o curso localizador na proa, presente, já. Está autorizado a interceptar nessa proa e posso querer assinar o tráfego na final a 7 milhas, no Airbus 319, mantendo 209. Gente, já está mantendo 180 agora o 2230, muito obrigado, está autorizado a interceptar o curso. 5240, solo aos 49, livrando a direita, solo 121, décima 9, boa tarde. Direita pela Eco, contêiner do 5-10. Afirmativo, qualquer uma direita. Direita, direita, 219, grato. 24, controle. A sua escuta. Desça para 4 mil pés, ajusta 020, reduza para 2109. 4.020, vai reduzir 2109, voo 9-9-10-4. Solo, 35240. 5240, Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 04 no Pátio 3. Kilo, Pátio 3, 04, Pátio 3, 5240. O salvador está alterando o visual, o hotel Lima Lima. Lima Tango decolou ao 50, controle 120, décima 8. Boa tarde. 208, bom trabalho. Está matando o mesmo rumo, passando 3.500 para 1.800 metros. Bruno 924, decoração para sequenciamento, curva esquerda para o 025. Esquerda 025, Bruno 924. O limite será o localizador, Bruno 924. Catrador, apanhão, papel, amigo, reparado, mas tranquilo. Papa Romeu, Hotel Limatão, o contato radar supera o nível de voo 260 da Eolis.